jornalismo, meias palavras não bastam. Rádio Jornal, Voz do Sudoeste, jornalismo por inteiro. Rádio Voz. Aqui se cria, não se copia. Uma farmácia que me trata com carinho, cuida de mim, me dá atenção. Na Farmácia Rede Saúde, você encontra os melhores preços da cidade. Confira, óleo de avestruz ômega 3, 6, 7 e 9, 64,99. Doraldina 20 drágeas a 7,99. Colágeno com Verisol mais vitamina C com 60 cápsulas a 19,99. E kit sabonete íntimo Dermafeme 14,99. Farmácia Rede Saúde, anexo ao Compre Mais em Coronel Vivida. Saúde pra toda a vida. Agora você está bem informado. O jornal está entregue em sua casa. Fecha-se aqui mais uma edição do seu Rádio Jornal, Voz do Sudoeste. O programa que você ouviu tem a marca Rádio Voz. Música, informação, alegria, descontração, prestação de serviço, interatividade e a grande audiência do rádio. Tudo está aqui na Rádio Voz. Rádio Voz. Esta é a frequência do sucesso. ZYJ 360. 690 kHz. Onda média. Rádio Voz do Sudoeste. Sua voz amiga. Estúdios Avenida Generoso Marques, 599. Segundo andar. Coronel Vivida. Sudoeste do Estado do Paraná. A voz do povo. Está no ar. Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. A importância de um dia. Um dia é uma unidade de tempo que transcorre em determinada região da Terra entre o instante do nascer do Sol e do seu ocaso. Um intervalo igual a 24 horas. É uma medida interessante que define coisas importantes para nossas vidas. Vejamos que foi um dia que Colombo resolveu empreender a viagem que desvelou o caminho para a América. Foi um momento de quebra de fronteiras, pois o homem começou a explorar o Oceano Atlântico. Foi um dia que Gandhi decidiu que seu povo deveria ficar liberto do jugo estrangeiro e iniciou sua campanha da não-violência até alcançar o seu intento. Foi um dia que Martin Luther King organizou e liderou a marcha sobre Washington por trabalho e liberdade, reunindo mais de 250 mil pessoas. Foi um dia que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, abolindo a vergonha da escravidão em nosso país. Foi um dia que o divino pastor decidiu nascer entre os seus tutelados, abandonando as estrelas, peregrinando no mundo terreno. Foi um dia que Verônica deixou as terras de Cesareia de Filipe em busca da cura de seu terrível mal. Foi um dia que chegou a Cafarnaum, encontrou o mestre, recebendo a cura do corpo e o convite para sua renovação espiritual. Foi um dia que o médium mineiro escreveu a primeira página psicográfica, iniciando sua produção mediúnica, que foi além de 400 livros de consolo e esclarecimento. Foi um dia que o templo religioso que frequenta teve lançada sua pedra fundamental. Foi um dia. Foi um dia que adentramos a escola para ilustrar a nossa inteligência e aprender a respeito do mundo, suas leis, nossos direitos e deveres. Foi um dia que iniciamos a nossa atividade profissional, inseguros, incipientes, para nos engrandecermos na carreira de aprendizado e serviço ao próximo. Foi um dia que nos tornamos pais e mães, recebendo do Criador a especial incumbência de orientar na Terra um dos seus espíritos. neste planeta, tudo é assim. Começa um dia. Um dia plantamos, no outro regamos, adubamos, aguardamos a floração. Colhemos os frutos. Importante é nos darmos conta de que nas 24 horas de um dia, nossa vida pode se alterar. Podemos mudar nossos rumos, definir a carreira profissional, buscar ajuda e nos libertarmos da sombra que nos envolve. Um dia, 24 horas de oportunidades. Enquanto disponhamos dessas horas, nos sirvamos delas para crescer intelectual e espiritualmente. Desejando os benefícios do amanhã, espalhemos o bom, o útil, no dia de hoje. Não deixemos escoar os minutos sem nada fazer. Podemos observar o cenário da natureza e descobrir as suas maravilhas nos encantando. Podemos tomar de um livro, realizar uma pesquisa e aprender algo novo. Podemos assistir a um filme e extrair lições. Podemos olhar ao redor e descobrir onde a nossa mão de obra se faz necessária para melhorar o panorama geral do mundo. Um dia. Que não percamos o dia de hoje com sua riqueza de segundos, minutos, horas. Porque exatamente como as águas do rio que se vão, o dia de hoje jamais retornará. A Federação Espírita do Paraná retorna às visitas guiadas presenciais à sua sede histórica no próximo dia 24 de abril, das 9 às 11 horas. Compareça. Venha conhecer a história do movimento espírita no estado, mostrada em fotos, quadros, documentos, livros raros e da atualidade, respeitados os protocolos sanitários vigentes. Domingo, 24 de abril, a partir das 9 horas. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita. Hoje, sexta-feira, 22 de abril de 2022. Sempre num oferecimento da livraria mundoespírita.com.br. Emoção. 24 horas no ar. Rádio Voz. O sucesso em primeiro lugar. A música que toca o seu coração. Toca o seu coração. Aquela que você quer ouvir. Toca aqui. Música. Informação. Credibilidade. Esta é a Rádio Voz. Ao top de 5 segundos, mais um programa líder de audiência com o padrão de qualidade da Rádio Voz. Atenção para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Na programação campeã de audiência da Voz.